Estamos chegando agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Pela grande rede Atlântida de rádio para todo o sul do Brasil. Pensei que fosse lá buscar ele. Para todo o sul do Brasil, com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Diz aí, Porazinho. Eu tô bem, Alexandre. Que coisa boa, Porazinho. Feliz por ter ouvido o Discorama na caranga hoje. Pô, que beleza, o Porazinho que fez a mão aí, escolheu as primeiras músicas do Discorama, inclusive a primeira dedicada à sua excelentíssima esposa. É verdade, a dona Thaís. Dona Thaís. A dona Thaís tá lá em casa, lá cuidando dos filhos, fazendo almoço. Na caranga nova. Onde tem que estar, né? Ainda não estamos na caranga nova. Fazendo almoço, cuidando dos filhos. Caranga nova amanhã. É isso aí, é isso onde aí, tá, né? Onde a mulher tem que estar em casa, cuidando da família agora, e fazendo comida. Agora diz que vai levar o guri no colégio. Depois o que ela vai fazer, eu não sei. Bom, aí também tu não quer saber tudo que a tua mulher faz, né? Também não quero saber. É isso aí, os olhos não veem, o coração não sente. Mas eu não quero saber. Entendeu? Isso aí, Porã, é o que eu digo lá em casa também. Faz o que tu quiser da porta pra dentro, eu não quero saber. Quero nem saber. E aí, Cagezinho? E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, Cagezinho. Boa tarde. Fala, Geizinho. Como é que é, balada? Tudo na boa, Geizo. E tu, Maurício Amaral? Eu tô bem, cara. Coisa boa, Maurício Amaral. Bem louca, Maurício. Estamos chegando, então, com o Pretinho Básico. E vamos repercutir o Clique RBS, os destaques do Clique RBS a partir de agora, Porazinho, nesta quinta-feira, 30 de junho de 2011, dia do caminhoneiro. Opa! Dia do caminhoneiro, e também dia do porquinho. O nosso abraço ao querido Dedé, o nosso porquinho. Ai, Dedé. Coisa boa. E aí, Mr. P, tudo bem, querido? Tudo bem, desculpa, eu estava ali, inclusive. Estava ali entretido, absorto, entregue completamente aos prazeres da internet. Não, inclusive respondendo aquelas questões internas. Existenciais. Desenvolvimentos, e aí estão envolvidos. Claro, mas é do jogo. É ruim, sim. A tua vibe já estava no ar aqui, a audiência já percebia que a tua vibe já estava pairando. É que o Mr. P, ele não só absorve, como ele também propaga boas vibrações, entendeu? É, bom, é praticamente uma esponja. Sabe por que que eu ia dizer isso? Sabe por que que o Mr. P é magro desse jeito? Eu já viajei muito com o Mr. P. Ele não para pra comer na estrada. Aí o cara tá morrendo de fome no caminho, morrendo de fome. Para pra comer, não vamos parar pra comer. Aí a gente chegou à conclusão que ele vai absorvendo. Ele absorve no caminho a energia dos animais, das plantas, das coisas. Coisa boa. Então ele não precisa se alimentar. Por isso que ele é fino assim desse jeito. É um catalisador de emoções, o Everton Cunha. Bonito isso, catalisador de emoções. Não é um pescador de ilusões, é um catalisador de emoções. Vou fazer uso disso. Por favor, fica à vontade. É tua a frase, já é tua. Vamos ali no cartório, eu passo essa frase pro teu nome e tu passa uma outra coisinha pra mim. Pode ser aquele Hot Wheels lá que eu tô feliz já. De noite tá aberto o cartório. Porazinho, tu querias falar, Porazinho. O que tu queria falar? Eu queria dizer que eu tô apaixonado por alguém aqui da mesa. É mesmo, Porazinho? O nome dele é Maurício Amaral. Também te amo. Mas por que, Porã? Não sei, cara. É que agora todos os dias. Caiu a ficha hoje. Caiu a ficha depois de 20 anos, né, cara? Eu conheço o Maurício há muito tempo. Isso acontece, sabe, cara? Isso acontece. E eu tô fazendo essa revelação perante a nossa audiência e até a minha esposa que tá nos escutando nesse momento. E talvez eu chegue mais tarde. O que o Maurício abriu no computador aí pra dizer isso? Não. É que eu tô fazendo o barracão aqui pra Porto Alegre. O barracão! E todo dia o Maurício chega um pouquinho mais cedo e ficamos a sós aqui no estúdio. Ah, entendi. Não é verdade. Minha família ouve, Porã. Meu irmão ouve, minha mãe ouve. Mas isso é assim, Porã. A gente convive muito tempo com algumas pessoas, ou com as pessoas de uma forma geral, e aí aquele sentimento de cotidiano, de diário e tal, ele vai se perdendo. Aí um dia tu olha pra aquela pessoa e diz... É lindo. O Cagê é lindo. Sabe, é assim que é. Que coisa de louco. Bom, então vamos nós aqui no dia 30 de junho, dia do caminhoneiro e dia do porquinho. Que beleza. Opa. O porquinho. É coisa linda o dia do porquinho, né, cara? Agora há pouco tava vendo na Globo News. De presunto hoje. Tava assistindo na Globo News, que, junto com o Maurício Amaral, um documentário sobre animais que viram alimentos. E coisa triste, né, cara? Coisa triste a hora do abate do porquinho, a hora do abate do boi. É bom bacon, né? A hora do abate do frango. Muito triste pro animal. Coraçãozinho de galinha. O animal, cara, o animal tem alma também. A hora do Dedé vai chegar. O animal tem espírito. Talvez o maior karma do ser humano seja esse. comer os animais. Karma pessoal. Pode ser, cara. É isso, pode cara. Ser, pode ser. Mas a gente não vai mudar isso que tá aí há tanto tempo, né? Não, mas a gente vamos come... seguir a comendo. A verdade é que a gente come muito bicho que vivo, né? Tem gente como sim. Bicha também. É. Tem gente que come bicha também. Eu não como bicho vivo, mas e eu bicha? Como. É, o único bicho vivo que eu já comi até eu foi lagosta. Ele tava vivinho ainda. Se mexia. Não, ela morre, mas ela ainda mantinha os movimentos. Assim, indo por um caminho extremamente sério. Eu comi camarão, vivo. Ah, bicho cru eu gosto de comer. Eu gosto de comer um salmãozinho cru. A ostra, ela chega a ser viva quando tu come? Não, acho que não, porque aí ela já ferveu, né? Não, mas tu come ela in natura. Ela vai lá no sul da ilha. Aí tu cara pega no. É viveiro. Viveiro, é. Qualquer um daqueles. É? Né? Qualquer um. É um aí viveiro. Tu vai lá. Acho que tu come ela viva. Eu acho que em alguns casos tu come ela viva. Eu gosto muito mais do visual da ostra, me atrai muito mais o visual do que propriamente o gosto. É bom demais. É, né? O visual é muito bonito. Visual é demais. É muito bonito. É como orquídea, assim. Eu adoro orquídea. É. Vamos tentar uma ostra, pessoal. Não. Vamos. Vamos nós então aqui. A dona de uma joalheria. Olha. Oh, e a filha. A dona de uma joalheria e a filha, Paulinho Brito, sofreram sequestro relâmpago em Capão da Canoa. No litoral norte do Rio Grande do Sul. Cinco bandidos levaram as duas, cada uma em um carro, até a loja da família e roubaram as joias. A mãe foi largada em Esteio e a filha foi deixada na rodoviária de Porto Alegre. Ambas bem. Na Esteio não foi muito bem, Zalada. Por que, Jesus? Ficou em Esteio. Por que, Jesus? Tá em Esteio, Zalada. O que tem, Jesus? Tem alguma coisa contra Esteio ou contra quem mora em Esteio? Me leva à Zona Norte. A bunda mais bonita que eu já conheci na adolescência, na minha adolescência, foi de Esteio. Tá trabalhando Patrola agora? Na Expo Inter? Não. Na Expo Inter? Não, foi na Expo Inter, foi na cidade de Esteio mesmo. Cacheirinha que é a famosa, né, pelas boas bundas. Grande abraço pro Marco Antônio. Marco Antônio, o dono da bunda bonita. O Marcão! Grande Marco! Feito! Marcão, feito! O Tonho. Já chegou a Florianópolis um modelo de ônibus do projeto Via Rápida, que a prefeitura pretende implantar no transporte coletivo aqui da ilha. Os novos ônibus fazem viagens em menos tempo e prometem desafogar o fluxo de veículos. Tirou! A prefeitura pretende criar eixos que integrem o centro com a UFSC, o sul da ilha e o continente. Aham, estávamos vendo agora há pouco também, Maurício Amaral e eu, estávamos vendo um documentário. Para aí, cara, fazer o quê? É da vida. Eu saio e tu pega. É por turno. Não, eu sou o alvo hoje. Brincadeira. Não, mais do que óbvio, estávamos vendo as obras da China comemorando os 90 anos do comunismo. E tem obra na China. E cara, que coisa impressionante as obras que os caras fazem na China, cara. Eles fizeram uma ponte com umas 200 pistas de 36 quilômetros, um troço lindo de se ver, e aí o trem-bala que vai ligar não sei Pequim o que, não sei Xangai, onde, Pequim a Xangai, trem-bala vai a 350 quilômetros por hora. Trem-bala? Com serviço de avião. Poltrona com tela individual. É, trem moça, no caso, né? Não era moça. Sim, né? Sim. Aí tu vai, eu falei, imagina a gente poder ir de Porto Alegre a Floripa em uma hora e meia. Uma hora e meia. Que beleza. Sabe quando isso? Quando? Nunca. Nunca. Culpa de quem? Culpa de quem? Do Lins. A culpa é do Lins. Olha, presos poderão descontar um dia de pena a cada 12 horas de aula. Qual o quê, cara? Como é bom, cara? Presos poderão descontar um dia de pena a cada 12 horas de aula. Então esses caras rodar, meu, no colégio. Serão consideradas frequências no ensino fundamental médio, inclusive profissionalizante ou superior, além de cursos de requalificação profissional. As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou ainda pelo método do ensino à distância. Isso é recuperar uma pessoa. Acho bom. Recuperar. Isso é verdade, recuperar uma pessoa. É verdade, eu sou a favor. Cara, tu estudou, beleza. Acho cada bom. 12 horas de estudo, tu ganha um dia menos na tua pena. Só que tem que fiscalizar pra ver se o querido tá realmente estudando, né? Pode acumular com o trabalho, né? Que o cara trabalha um dia, o cara trabalha 13 e ganha um dia, né? Eu não quero aqui fazer o papel acumular do advogado do diabo, até porque eu acho que todo mundo merece uma chance, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Não, peraí, mas assim, ó, tu pega um gêniozinho do mal, tá? Um bandido do mal. Aí tu bota na cabeça dele ensinamentos, né? Cultura, afina a inteligência do cara. talvez, é, mas... sei lá. Não, mas assim... tu pode mostrar o conhecimento pra ele, o cara perceber que a vida é maior. Eu acho que é mais provável que isso aí que o Maurício tá falando aconteça do que tu pegar todo esse conhecimento e virar pro... Pode abrir um outro horizonte, uma nova perspectiva pra essa pessoa que provavelmente não tem estudo. Mas é que tu tá falando da exceção, né, cara? Porque eu acredito que a maioria das pessoas aceitaria essa oportunidade pra tentar se recuperar. Qualificação profissional, principalmente, né? Curso técnico. Aí o cara sai dali e busca uma chance no mercado de trabalho, né? Ainda que haja um enorme preconceito quanto a isso. É verdade. Uma vez um amigo meu foi assaltado, sequestrado, inclusive, e no banco, na frente ali, no carro, enquanto o sequestrador dirigia, o sequestrado, meu amigo, estava no banco do carona, rolou um assunto, né, e tal, claro. E aí o sequestrador dizia pra ele, não, cara, o negócio é o seguinte, eu sou ex-detento, já limpei minha ficha, tô livre, tô na rua de novo aí, livre mesmo, mas ninguém me dá trabalho, ninguém me dá emprego, então eu tenho que fazer por onde? Pra sustentar meus filhos, minha família e tal. Olha a loucura, mas se a ficha olha o surrealismo da situação. Mas se a ficha dele tá limpa. Mas ele é ex-detento, cara. O cara acaba... Não, ficha limpa tu nunca vai ter, né? É, mas a ficha ninguém tá marcado lá, entendeu? Aí o cara tem pra contratar dois jardineiros lá, um que passou 12 anos preso, outro nunca foi preso. Tinha, né? Rolou um incentivo, né? Pra tu contratar ex-detento, não tinha um papo assim que te dava isenção agora de alguma... Agora há pouco aí. Exatamente. Eu contratei umas ex-detentas suecas. Não deu certo. E aí, o que aconteceu? Tô lá em casa. Tô limpando tua casa lá. Limparam tudo. Tua casa. Faz um trabalho legal lá. Cozinhando. Que bom, cara, que bom. Limparam a minha casa. Quatro emergências de Porto Alegre estão super lotadas na manhã desta quinta-feira e operam com mais do que o dobro da sua capacidade. São elas a emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Hospital de Clínicas, do São Lucas da PUC e também do Santa Clara, do Complexo da Santa Casa. A emergência do Ernesto Dornelles está com acesso restrito para casos de urgência e o tempo de espera por atendimento é de, em média, 3 horas. O que que é um caso de urgência numa emergência? A gente já discutiu sobre isso, né? É que é difícil, né, cara? Se tu vai na emergência... A emergência é mais grave que a urgência. É, mas se tu vai numa emergência porque já é urgente, né? Qual é o critério que você não tem risco de morte. Eu acho que tu chegar sangrando, eu acho que é emergência. Aí tu chegar meio bambo, assim, é urgência. Mas tu sabe que o dia que vocês entrarem e repararem numa emergência, tem ali as prioridades, né? Eles têm. Certo. Cada cor é uma prioridade que eles, né? Como é que chama? Eles convencionaram. Eu acho que o infarte é emergência, pois né? Ou é o contrário. Será que o urgente não é o pra agora e o emergente? A emergência pode esperar um pouquinho. Pois é, o cara chega na emergência e tem lá. Pergunta aí. Eles convencionam o doente que precisa de atendimento mais rápido, né? O cara que tomou um tiro. Com certeza ele vai passar mais rápido, né? É, do que alguém que tá lá por gripe. É, tem que ter. Até porque todo mundo acha que a sua situação. Pode não ser uma gripe, né? Ou tem emergência ou é urgente, não adianta. Tô vendo aqui no comentários que... enfermagem. Vai lá. Peraí, ó. Dor de cabeça pra ti. Emergência, ocorrência ou situação perigosa de aparecimento súbito e imprevisto, necessitando de imediata solução. A urgência. Necessita solução em curto prazo. Então a emergência é prioridade e a urgência vem depois. É isso aí. Então a urgência tem que ter imediata solução. E a urgência é a solução em curto prazo. É verdade. Então aí emergência é prioridade. Então é aquilo que tu tinha dito. Eu acho que é. E não o que eu disse. Eu pensei que fosse o inverso. Não, emergência primeiro, urgência. Primeiro, tá. Tá bem. Vamos nós, vamos saudar o Estrela Móvel do programa que chegou aí em cima do laço. Mandar um abraço pra gurizada do ônibus do Galpão do Olo, tá chegando, me largaram aqui na frente. Não, e eles estavam narrando no Twitter que Neto passou pelo Praia de Belas. Neto subindo a Silveira, eu tava te acompanhando aqui. A chegada daqueles times de futebol pro jogo. Rastreado 24 horas por dia, né, Neto? O Neto tá vindo de Rio Grande, tá desculpado. Festa dos pescadores lá, né, o padroeiro do Rio Grande do Sul, São Pedro. Foi ontem, né? Ontem à noite, uma baita de uma festa lá. Realmente mandar um abraço pra toda essa rapaziada do time do Galpão, da família do Galpão Crioulo aí, pra mais um Galpão importante pra empresa, importante pra nós lá, lá tio Nico. Sem dúvida, e pras pessoas que lá estavam, né? É verdade. Agraciadas com esse presente, né? Porque é um momento de muita emoção, né? Dia 29 pra eles é um momento mágico, é feriado na cidade, padroeiro dos pescadores lá, dependem, né, direto da pesca, e realmente é um momento muito emocionante, assim. Valeu, obrigado pelo... E desculpas pelo atraso, que mas... Que é isso, meu compadre? Não, que pode, tem crédito pode, na casa, cara, meu compadre. Pode. Quadrilha é presa. Estamos aqui nos destaques comentados, compadre, do Clique RBS. Estamos no nosso Boa Tarde aqui, compadre. Tá? Quadrilha é presa por falsificação de calçados em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Olha, o grupo produzia cópias das marcas Nike, Adidas e Puma. É cópia. Os tênis eram vendidos, então, em São Paulo e Minas Gerais. Ou seja... Quantas listas tem Adidas mesmo? Três. Esses aí tinham quatro. Era os tênis Mike, Adidas e Pum. Eu comprei o Mike da lá. Mike? Eu tinha um facão, três listas Adidas. o famoso shopping chão, né? Tinha, paguei 30 reais salada. Quanto? 30 reais. 30 reais. Ele falou, quanto é que custa? 30 reais. Gelo na pista preocupa motoristas das serras gaúcha e catarinense. Nos últimos dias, o congelamento de pequenos filetes de água provocou atropelamento, queda de motociclistas e engavetamento de veículos. Policiais rodoviários estão espalhando sal na pista para derreter o gelo. É a abolição da cambada de Osórios, né, meu? Não tem nada a ver com isso. A abolição da cambada de Osório. A poluição da cambada de Osório. Geiso, a cambada de Osório, cara, não tem absolutamente nada a ver com isso. É que quanto mais poluída a cambada de Osório... E é camada de ozônio. Assim, é que mais poluída as cambadas, salada, aí chove, meu, e aí dá os gelos na pista, salada. É outra coisa. Não, Geiso. Tá viajando, tá andando muito com meu filho, hein? É, também acho. Guri é bom. Tá bem. Eram esses os destaques comentados do Clique RBS para este início de tarde, já com temperaturas mais amenas nesta quinta-feira. Mas não vai aí te alçando, Marcelino, porque amanhã vai esfriar e sábado vai chover. É verdade. Temos o plantão. Vamos lá, então, temos o plantão extraordinário mais uma vez, depois do sucesso de ontem da mulher que jogava leite materno nos policiais. Estamos de volta com mais uma notícia bombástica. Aquela notícia repercutiu bastante, muito, hein, Maurício? Muito, Marcelino. É uma pena que Marcelo não está aqui para ver o nosso sucesso do jornal na sua ausência. É verdade. Araranguá! Lembra como é que é o noticiário? Araranguá! Localiza a pessoa, situa a pessoa, né? Sorveteria é alvo de assaltante apaixonado por sorvete. Opa! Araranguá! A sorveteria Nevasca. Já falou. Novo! A sorveteria Nevasca no bairro Cidade Alta, em Araranguá, tem sido alvo de um assaltante apaixonado por sorvetes. Nos últimos 6 meses, o local foi visitado pelo guloso, em média, uma vez a cada 30 dias. Na mais recente investida contra estabelecimentos, na madrugada de terça-feira, dia 28. É verdade, foram levados 6 baldes de sorvete. Caramba. 6 baldes. Dos mais variados sabores. Ah, e é bom aquele com baldinho. Com 10 litrão. 10 litrão cada, Mr. Litrão. P. Putz. 10 litrão. E também tem o litraço de 4. Você pode comprar também nessa sorveteria. Não. Juntos somos 60 litros do produto. E todas as vezes que a sorveteria foi invadida, o alvo do ladrão era sempre o mesmo. Os mesmos sabores? O mesmo. Os mesmos sorvetes. Eu também vou sempre no mesmo sabor. O sorvete. Cara. Uva, abacaxi e chocolate. Uva! É verdade. E chocolate, aí o cara limão da sorveteria grita pra mim, pode comer que é de uva. Chupa que é de uva. Não é comer. Na verdade, essa é uma música. Não é picolé. É uma canção muito famosa, chupa que é de uva. Toca na balada do Pretinho. Ah, tô ligado. É verdade. Na semana passada... É bom. Quais são os sabores? Fala aí. Não falo sabores. Não falo sabores, não atrapalha a notícia. Que isso? Cala a boca, Mr. P. Que isso, Marcelo? Foram levados mais 4 baldes com 10 litros cada. Além dos 6? É verdade. E desses tem o sabor. Proprietário do estabelecimento, 55 anos, teve que se dirigir novamente à delegacia de polícia na manhã desta terça-feira para registrar o novo furto. Mas ele deve morar perto, então. Para invadir o local? Não, para não derrubar. Cala a boca, Mr. P! Não, eu tava só interessado. Para invadir o local, o bandido forçou uma das portas da sorveteria. Os investigadores da Polícia Civil fizeram perícia e estão à frente do caso. Já há um suspeito. Já há um suspeito. É verdade, por levar o sorvete da sorveteria em Araranguá. Como é que ele sabia? É verdade, cala a boca, Mr. P. Vai, Pikachu. Ah, mas eu tô só interessado na notícia. Obrigado, Marcelino. Quando é que volta o teu chefe, o Marcelo? É verdade, está fazendo um documentário, é o Rede Recorte Repórter. Ah, tá. Está fazendo na Europa. Europa. Na Europa. Está pesquisando o... Pesquisando. Me atrapalharam aqui com o TP. Eu vi. É verdade. Faz que nem o Chapelein. Tira esse papel daí. Ele está pesquisando as origens da Al-Qaeda e o substituto de Bin Laden. Ah, tá bem. Ele vai lá, ele tá vendo todos os filmes que o Bin Laden tinha no seu acervo. Tá bem, agora cala a boca, Marcelino. Obrigado. Vamos lá, Mr. P. Porã e Geiso, ajudem ele aqui, ó. Ajudem o rapaz que mandou e-mail. Vocês dois são as pessoas indicadas, Geiso e Porã. Presta atenção. Tenho 15 anos, ele diz aqui. Tá. E gosto de uma garota que vai na mesma escola que eu. Olha aí. Até aí tudo bem. 15 anos, uma garota vai na mesma escola. Estuda na mesma, né? Bora, vai. Ele não estuda. Geiso, tá certo, né? Vai. Vai. Eu não estudo, eu vou. Eis a história, atenção. Uma vez, estava eu sentado, ouvindo música, quando tem uma surpresa. Ela senta do meu lado. Aí a gente ficou ali, conversando sobre rock and roll, nós dois adoramos. Dias se passaram e eu fiquei achando que ela não queria mais falar comigo. Parou. E uma amiga me disse, ela deve estar esperando que... Tu toma iniciativa, rapaz. Claro, claro, é importante. Outros dias se passaram e eu decidi. Criei coragem. E aí, falei com ela. Mas aí é que começa o problema. Ela se chama Roberto. Não, ao invés de falar com ela como a gente fala, eu decidi falar com ela por um bilhetinho. Mal. Um coração desenhado. S2. Eu queria dizer assim. E aí ele assume dizendo que talvez tenha sido péssimo. Agora ela pode achar que eu gosto dela, enfim. Depois disso, eu tava me sentindo feliz quando uma amiga dela falou pra mim, olha, ela não gosta de ti. Sei que fui precipitado ao fazer isso, ainda tenho esperança que essa amiga dela só esteja brincando. Mas se for verdade, o que que eu faço? Falei que troquei o bilhete, peço desculpa, me declaro mesmo. Ela não gostou de mim, o que que eu faço? Seja homem. Eu quero ser bem sincero com esse rapaz. Sinceridade primeiro, do Porã. Primeiro, ele tem 15 anos, não se preocupa que tu tem 15 anos. Segundo, as minas do rock, cara. As minas do rock, elas são inconstantes, cara. As minas do rock, elas são inconstantes, cara. E eu me envolvi com muitas dessas. Esse é o pessoal, os envolvimentos do Porã. Qual dos dois que se envolveu? Me envolvi com as minas do rock and roll, do Oswaldo Aranha. A boleteira do Oswaldo. Que isso? Foi muito ruim aquela relação problemática. Vai atrás dela. Que susto. Lembra, Cagê? E aí, Porã, elas são inconstantes, quer dizer que pode ir. Não, cara, não te envolve com esse tipo de mulher. Jesus. Pode dizer mais, cara. Não te envolve com o tipo de mulher nenhum, cara. Vai procurar um guri. Não te envolve. Não é isso. Não, tá bom. Eu acho que tem que falar das reais, meu. Pra mina, tá? Chega assim, qual é que é, tá? Gosta de time, meu. Legal. Vamos naquele... Tu gosta de pintura? Vamos lá, que naquele... Não, tu gosta de cantos? Vamos naquele canto, tá? Gosta de pintura? Vamos lá que eu te dou uma pintada com meu pincel. Olha minha brocha, tá? Mas chega... com 18 já é assim? Ele não pega 15, tá? 15 anos. Parou. Vamos ver aí, KG. Real, tá lado. Coisas pra se fazer na fila do banco, Geis. Agora eu sei que tu vai pegar uma fila de banco, né? Pra um monte de... Pois eu sei. Não sabia nada. Então assim, ó, Geis. Acenda um cigarro de palha. Aí, nego velho. Tem que ser um palheiro. Palheiro, querido. Dá um beiçaço nele, assim. Dá uma lambida. Bem fedorento. É bom palheirinho. Promova uma ola. Olá, galera. Monte um aviãozinho de papel e jogue na mesa do gerente. Ensine o colega da fila a fazer massagem cardíaca. Prensa o peito do louco. A cada cliente atendido, puxe uma salva de palmas pro caixa. Na hora que um dos caixas sai pra almoçar, BR, pega! Às vezes dá vontade, né, cara? Dá, tem né? Dois caixas e 15 pessoas. Aí uma pessoa, o cara fecha o caixa. O cara dura, né? Sai. Dá vontade de apertar. Tu vai embora. Tá saindo. Não, ele bota só aquela plaquinha. Bota logo. Ao lado. Coisas pra se fazer na fila do banco, como uma goiaba. Pá. O que, que vocês fazem na fila do banco, tia? Quando vocês são obrigados, né? Eu não entro mais na fila do banco. Eu não vou a banco. É que agora. Manda alguém. Pergunta pro cara que tu manda. O que, que ele faz? Não, banco. Agora não tem mais fila. Porque eu fico me balançando. Não, mano. Não tem mais fila, cara. É bom ficar se balançando. Agora tu fica sentado na coisa esperando o númerozinho brilhar. Ah, tem um númerozinho, tu fica sentado, tranquilo. E lembrando, né, cara? Tem uma lei que obriga o banco a te atender em no máximo 15 minutos na fila. Cara, isso é o troço mais. Essa é a piada do Pretinho até agora. Esse é o troço mais impressionante. Isso é fato, é uma lei e as pessoas não exigem isso. Eu fui exigir uma vez. Seria tranquilamente, né? Eu fui exigir uma vez e o cara disse: tá, tudo bem, meu. O banco vai tomar uma multa. Aí o gerente me falando isso. O banco vai tomar uma multa, eu vou ser transferido pra uma agência lá dos Cafundó e não vai mudar nada. Me serve? Eles não vão contratar mais caixas pra agilizar o atendimento. Vamos lá, tu vai vazar daqui, tá lá, pra aprender a... Vamos dar-lhe multa até os bancos quebrar. Vamos quebrar os bancos tudo. Mas não é o gerente que não... Agora, isso é fato, né? Cada vez menos se entra em fila de banco, né? Hoje tu faz tudo. Tudo bem, mas tem necessidades e necessidades. E tem pessoas e pessoas. E se o banco se dispõe a prestar serviço pra ti, que é cliente, ou que tu use daquele serviço, eles têm que te dar prometido. Que é de não te deixar esperando na fila. Hoje eu só entro em fila de banco quando eu atraso as prestações de alguma coisa. Ou seja, todo mês. Sei, mas e se uma pessoa de idade tá ali, cara, e não tem condições, não sabe mexer no caixa eletrônico, precisa e tal. Não, é no caixa eletrônico, é no caixa, na boca do caixa. Não, por isso que eu tô dizendo, na boca do tubo. Por mais que exista um caixa eletrônico, ela não sabe usar, e por mais que tenha uma fila preferencial pra idosos, que agora, nessa altura, alguém já tá pensando pra grávida, sempre tem fila. É, tem gordinha entrando na fila das grávidas, né? Opa, denúncia! Mas a gordinha pode. Eu tiro o tatu assim, boto um cara da frente, tá? Pra ver até quando ele vai indo embora com o tatu. Tu que leva o tatu, é tu que leva o depósito. Bota um 3 pro tatu. Devolve meu tatu aí. Tu que faz o depósito do bar da Dona Rosa, tu que faz então. Eu vou sempre nos bancos. Quero mandar um abraço então pro Renan Fraga e pro Marcos Rodrigues, estagiários do Banrisul da Cavalhada. Boa, Porã. Que ontem me pararam aí pra pedir um abraço. Pra dizer que eu tô bevendo lá. Tá jogando um assado. Lá eu não tô devendo. Boa, Porã. Tá bem. Mas deu. Quem não deve. E é engraçado que pra depositar o dinheiro no banco, tu não fica em fila, tu bota num negocinho ali. Rapidinho. Pra abrir conta também, tu não fica. Vou mandar um grande abraço pros nossos amigos que na verdade são muito, muito queridos conosco, os nossos gerentes de conta, né? O pessoal que gere Roberto Carlos. A nossa conta. Né? Roberto Carlos é o meu gerente, sabia? Que beleza. Nosso quando gerente, eu né? Eu chego lá no Banrisul de Roberto Carlos, são tantas emoções. Eu peço para esses. São tantas prestações. Eu peço para esses gerentes de contas, esses gerentes todos de contas em geral e não só as nossas, que cuidem mais das contas de todos esses clientes que não podem mais ficar nas filas. Muito bem, Pedro. Isso aí. Obrigado. Muito bom. Quem é que vai aí? Acabou. Vamos lá, minha. Vai, Geison. Por que as loiras não comem gelatina, salada? Tempo. Porque ela não consegue colocar dois copos de água assim na caixinha, tá ligado? Vocês entenderam? Desmancha a caixinha, tá ligado? Ai, Dedê. Por que as loiras não comem picles? Picles? Por quê? As loiras não comem picles, tá ligado? Tempo! Que ela não consegue colocar a cabeça dentro do vidro, tá ligado? Tem que tirar os picles da cabeça, ela não consegue. É um pouco... Eu não vi, mas eu gostei. Gostou, mas aí se aplica a várias coisas. Palmito, pepino, ovo de codorna, cereja. A piada cereja que eu recebi tava escrito... picles. Então eu vou ler picles. Vai então, boa. Se tu quiser que eu mude, depois a gente fala. Nem me viu. Por que as loiras usam batom verde, tá ligado? Verde. São daltônicas. É que o vermelho significa pare, tá ligado? Não usa batom. Eu só tô lendo, tá ligado? Tá bom. Qual a primeira coisa que a loira fez logo de manhã, meu? Primeira coisa que ela fez logo de manhã. Foi perguntar onde estou. Não, foi pra casa, tá? Foi pra casa. Dormiu fora, falou. Tá bom, gente. Tá bom, gente. A última. É ruim, mas vamos lá. Meu. Um brasileiro. Por que a loira desistiu de usar pílulas? Por que, Jesus? Porque a pílula vivia caindo, tá lá. Vai no banco pra nós, gente. Vai no banco pra nós ali. clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência para intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio. Acesse egale.com.br. Olá, pretinhos! Olá! Olá! Meu nome é Sabrina Kitz. Ah. Sou ouvinte assídua do Pretinho Kitz. Básico e adoro escutá-los. Gostaria que me ajudasse a vender o meu kit bodyboard que usei apenas por um mês. Pô, parou! Parou! Eu já vi a Kitz, hein, cara? O motivo da venda da Kitz aqui é porque ela tá sem grana e precisa pagar as contas dela. É uma prancha de bodyboard Genesis Myla Venturin Duralight. Oh. Isso aí é legal porque é Duralight. Tamanho 3.9, cor azul com o fundo rosa. Maravilhosa. Vem também um par de pé de patos capaloa na cor azul marinho, tamanho M. Deixa eu ler a oferta da moça, desculpa, cara. Um leste de bíceps da marca XM, XM na cor azul. Um par de meias de neoprene da Mormai e uma capa na cor preta para a prancha da marca Genesis também. É tudo com apenas um mês de uso e está em ótimo estado. Tô pedindo, abandono no inverno, quem não é, quem abandona. Não é, é verdade. R$800 ela tá pedindo aqui. Interessados em enviar e-mail para vendo kit bodyboard, né, bodyboard mesmo em inglês como se fala. Bodyboard! @hotmail.com. Eu quero comprar essa capa preta, cara, fazer umas fantasias eróticas. Eu imagino. Pô, compra os pé de pato também. Ah, legal. Não, cara, o Mr. Pete é o Mr. Pete. Pato. Legal. Só de capa e pé de pato. Patolino. Eu caía de pau em si. Preciso da ajuda de vocês, pretinhos, pra vender o rádio do meu marido. Mas como o que é isso? Ela me deu o rádio. Ela me deu o rádio. Moramos na casa da minha sogra. Putz. E vamos nos mudar em julho para o nosso apartamento. Amanhã. Então estamos precisando da grana para arrumar as coisas no AP. E como meu maridinho concordou em meu mandado em vender o rádio Sony dele, vamos lá, vamos vender. Rádio Sony Genesis. Olha que curioso, o bodyboard da moça também era Genesis. É a Genesis. É um rádio Sony Genesis de 880 watts RMS, ou seja, 200 watts vezes 4, mais 80 watts, são 4 caixas de som bombadas e mais uma caixa de voz. O som toca MP3, DVD, CD, tem várias entradas para computador, TV, etc. Está em ótimo estado devido ao pouco uso, porque logo depois que meu maridinho comprou, se mudou para um apartamento sem espaço. Valores a combinar, aceito propostas, interessados, mandar e-mail para vendo o rádio do marido, @hotmail.com. Mas que barbaridade. Começa assim. Vendo o rádio do marido, @hotmail.com. Tá bem, queridos? Tá ótimo. Tô com sentindo uma saudade, uma falta dos classificados do Almir, cara. É verdade. É verdade. Né? Coisa é verdade. Boa aqui. Nessa hora já trava aquele grito, né? É uma pena, né, que morreu o Almir, né? Não, é isso, cara. É isso. Chato. Voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Estamos de volta ao vivo no seu radinho com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida e para todo mundo pelo site atlantida.com.br. Dá uma olhadinha no site da Atlântida, tá rolando uma promoção bem bacana com os Raimundos. Entra lá, atlantida.com.br. Fala aí, doutor Alceu. É exatamente. Temos novidades na Zenha, doutor Alceu. Vambora aí. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Peter, o Cuca Uruca é o novo técnico do Grêmio. O Cuca vai pegar. Aí, uma rodadinha de comentários dos gremistas sobre isso. Querem fazer? O Renato caiu. E o Cuca chegou. Mr. P, manda bala. Ah, lamento profundamente a saída do Renato e tenho certeza absoluta que a maioria da torcida tricolor pensa o mesmo. A direção, por mais que a gente saiba que está tentando fazer o correto, está absolutamente equivocada. A maior prova disso é que são coisas, mesmo sendo distintas, fazem parte do mesmo clube. Não pode, na semana passada, fazer parte. Eu, inclusive, estava lá fazendo parte de um lançamento de uma grife com o nome do Renato Portaluppi, mesmo que seja uma coisa separada da questão técnica do time de futebol, faz parte de um contexto de um clube de futebol e um projeto, portanto, mal elaborado. e que isso já mostra com absoluta convicção de que as coisas estão completamente equivocadas dentro da direção. Obrigado, Samir. É um projeto. Tá tudo atrapalhado. O que aconteceu, Brito? Qual é a verdadeira história, Brito? A verdadeira história. Olha, boa tarde. Boa tarde, Paulinho Brito. Tudo belezinha? Tudo belezinha. O Renato pediu luvas e a direção não deu. Ele tava usando as luvas dele. Pediu luvas de frio, de olha, eu quero luvas não, para acertar as direção, luvas. Não. E tu, Cagelo, uma voz do conselho. Uma outra coisinha muito rápida também, que já tem um novo nome, que é o Cuca. Por favor, investe num treinador nosso, Gaúcho Leocir, tá aí, que é um baita treinador. Que foi, inclusive, o melhor treinador do ano passado. O grande Leocir. Claro, e digo mais, o Grêmio mostra a sua história, que treinadores que traz despontam. Vai trazer um treinador que ainda não ganhou nada de termos nacionais, que já passou por aqui, que nós vamos torcer para que dê certo, obviamente, agora é o que está aí, porém, não precisava que fosse assim. Digo, além disso, muito se fala que treinador que vem, que não tem nome, etc., não vai ser respeitado dentro do vestiário. Aí teria que ter um nome forte dentro do vestiário, como vice-diretor, para chegar ali e bancar. E, para completar, jogadores como André Lima, jogadores como Vitor, como Mário Fernandes, como o próprio Miralles demonstrou e tantos outros, sim, esses respeitariam o treinador, como Hockenbach, mesmo não sendo esse consagrado. Agora, talvez uns outros medalhões é que não, e esse não serve pra jogar nem no Grêmio, nem em outro clube. Então, por favor, vamos botar ordem no pedaço. Dá pra dizer, Cagê, que o Grêmio trocou 7 por meia dúzia? 7 por meia dúzia, trocou 7 pelo 8, né, já que o Cuca era meia direita. No peso, né? Não, eu acho que não, eu também não concordei com a saída do Renato, mas é que o problema é que a convivência do Renato com o Odone ficou inviável. Muito desgastada. Não tinha como, a gente que tá mais nas internas lá já vê indícios que a coisa não tava fluindo. E já que o Odone não pode sair, saiu o Renato. Né? Sai um técnico, fica o ídolo. Olha aí, Sai um técnico. Justamente na partida em que o Lins não jogou, ele caiu. É ironia, né? Do destino. Obrigado, Santaninha. Vai com Deus, Renato. E fez bem o Renato, porque, ouviu o que ele ouviu na entrevista coletiva ontem, Ana. Porazinho, enquanto gremista, quer colocar alguma coisa? Eu acho que os guris já falaram bem, assim. Eu também sou contra a saída do Renato. Eu acho que a diretoria não deu um grupo suficientemente bom para que o Renato pudesse fazer um bom trabalho. Como ele fez no ano passado, pegou um grupo que estava caindo pelas tabelas e conseguiu motivar e levar esse grupo para uma Libertadores. Mas esse ano, eu acho que claro, as culpas são divididas, né, entre jogadores, técnico e direção, mas eu acho que a maior parcela pelo insucesso do Grêmio nesse primeiro semestre é da direção. Muito bem. É da direção e continua sendo. E aí, quando ele homens de futebol do Grêmio. Reuniu o grupo, né? Exatamente. Claro. Tava todo mundo chegando. Exatamente. Pessoal, aí manda o cara. E o Miralles ontem mostrou que é um baita jogador. O Miralles mostrou que vem pra ficar. Tem o Gilberto Silva pra entrar. Tem o André Lima voltando. E aí, tipo assim, ó, cara, se é pra trocar o Renato pelo Cuca, O clima tava insustentável. O Cagê matou a charada, era o clima, não rolava mais. Não tinha mais clima. Depois da entrevista do Doni ontem, com certeza, não tinha mais clima. Não, cara. Última rodadinha, pra gente não se estender muito, tá? O Amaral quer falar alguma coisa como gremista? É uma sacanagem tirar o Renato agora, que ele ia ganhar jogador. E o que mais me preocupa é que os operários da Arena do Grêmio paralisaram as obras, né, cara? Paralisaram. Em retaliação? Em retaliação, paralisado. Todos eles. Nem a arena do Grêmio está sendo construída. A crise é violenta. Os operários se solidarizaram. Não, mas é por causa do frio. Eles são, na maioria deles, nordestinos. E não tem roupa pra trabalhar, então eles estão exigindo da construtora. Eles querem luvas, né? Que nem eles querem luvas, gorro e manta. E aí o maranhense lá, o Lucas do Nascimento, disse que não tem roupa. Não tem roupa pra trabalhar nesse frio. Tem que dar roupa pra eles trabalhar. Vamos fazer a campanha do agasalho da arena. Reunimos. O Figueirense tá na Libertadores, que beleza, o Figueirense tá no G4, né? Exatamente, ganhou do Santos, enfiou 2-1. A ressaca do Santos ainda, né? Ressaca da Libertadores. E dois gols de um ex-gremista, Aloísio. Que era da Chapecoense, que ganhou o Catarinense. Oh, que dia, hein? Que Santos dia. Santos tem três principais jogadores. Esse calendário é pra ferrar, né? É verdade, cara. Tava comentando ontem com alguém lá contigo. Paulo Brito. Imagina se o Santos não tivesse ganho a Libertadores, se tivesse perdido a final com o Peñarol. Aí tem que ceder os três principais jogadores. Cara, Ganso, Neymar e Elano. Só isso. Mais a sub-20. Aí, os caras vão ficar um mês sem os três principais jogadores. Mais a sub-20. Que essa é brabo. Sempre com a informação correta. O São Paulo também, né? Com a saída do Lu. Ou seja, se é um jogador simples, parece ser só um jogador, né? Mas é um jogador que 40%. Um jogador muda um time. Tá bem, queridos. Era isso, então, essa rodada de o Avaí. Não falamos do Avaí. O Avaí empatou com o Grêmio. O Avaí empatou com o Grêmio. Saiu da lanterna, né? Pelo menos até hoje. Hoje só o Atlético Paranaense. Dois pontos no campeonato do Avaí. Eu acho que vem o Sila. Dobrou, tu viu? Só dobrou o número de pontos do Avaí. Em uma rodada. Tá bem, era isso então. Manifestaram-se aqui acerca do assunto Renato Portaluppi no Grêmio, os tricolores, os gremistas do programa. Os colorados, obviamente, não tem nada a ver com isso, até porque nós temos os nossos próprios problemas. Ficamos ali mais parados. 9 da noite, o jogo do Inter hoje. 12 minutos para as duas, vamos dar uma girada aí. Não vou eu aqui, olha aqui, ó. Para você que quer conquistar o mundo, ainda dá tempo para se inscrever no vestibular Unilassalle. São 33 cursos de graduação, somados a uma rede mundial de conhecimento para você ir mais longe. Prova única de redação. Últimos dias para inscrições nos quiosques Unilassalle, do Canoas Shopping e na Rua 15 de Janeiro, em Canoas. Ou ainda pelo site Unilassalle, a palavra Lassalle. Tem 3 L's, 1 no Unilassalle e 2 no Sale. Então é unilassalle.edu.br/vestibular. O conhecimento amplia o seu mundo. Faça o vestibular Unilassalle, meu compadre. Qual é que é? Não, me lembrei de uma história agora, diz que o Nego Velho tinha uma vizinha que tinha umas tetas muito grandes. Aí ele encostou ali, ficou encostado com o ouvido no meio das tetas dela. Qual é o nome do filme? Entre Cegos. O Suspeito. O magrão num carrão passando numa estrada, olha pro lado e vê alguém sentado num cepo. Sabe o que é cepo? Um tronquinho assim. Adivinha quem era? O Nego Velho. Nego Velho, claro. Olhou bem pro Nego Velho e disse: e aí, meu irmão, vamos bater uma carreira aí? O Nego Velho se aprumou e saiu fincado, né? Largou fincado. E o magrão pisou na lata e saiu correndo, né? Cruzou pelo Nego Velho numa curva, só viu o vulto e o Nego Velho sumiu. Parou o carro e desceu pra ver o que tinha acontecido, olhou pra baixo e viu o Nego Velho todo manhado, enganchado, naquelas unhas de gato que tem na beira da estrada, todo arranhado o Nego Velho, né? Aí ele perguntou, disse, mas o que que houve, meu irmão? Aí ele olhou bem no olho do cara assim e disse, olha, querido, só até escapou de mim porque me arrebentou uma tira da chinela, querido, porque senão eu teria vergonha. Cara, que coisa desagradável, agora eu me lembrei. Quando o cara é piá e vai correr, ou não é piá, azar, vai fazer piá pro resto da vida, e vai correr de Havaianas, cara, e arrebenta a tira não solta as tiras. Ela não solta, ela gasta. Porra, e aí gasta aquele botãozinho de baixo, ela solta e tu bota um grampo. Um grampo, é, um prego, bota nego velho, bota um prego. Bota um clips. Quem mandou aqui foi o Márcio Oliveira, mandou um abração pra ele aí. Valeu, mano. E aí, porazinho? O japonês foi no banco. Isso é uma piada. É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apanho! Papel higiênico Gouveia! Limpa, coça e penteia! O sujeito chega atrasado no serviço. Não era o japonês? Ah, troquei. Direto do Japão. O sujeito chega atrasado no serviço, exibindo umas olheiras enormes e vai logo levando uma comida do chefe, né? Ai. Ah, sabe o que é, doutor? É a minha mulher. Mas o que tem a sua mulher? Ah, ela tá dormindo com outro cara, chefe. É mesmo? Poxa, mas que pena. Mas que pena. Sente-se aí. Não fica assim, meu amigo. Isso vai passar. Tenho certeza de que você vai saber superar isso. Ah, mas é muito difícil, doutor. Muito difícil isso aí. Assim, eu entendo. Ela não lhe sai da cabeça, não é? Não é isso. É que a minha cama é pequena. Não cabe nas três lá, doutor. Ai, porazinho. Ai, bebê. E aí, me Mr. P. Vamos ver se tem alguma curtinha aqui. Vamos ver, Mr. P, não tem problema. Nomes esquisitos, Maiara Domingos manda aqui uma lista com nomes esquisitos que ela toma conhecimento. Os conhece o Ebenésio? Eu trabalhei com o Ebenésio. Ebenésio, nego velho, é vizinho da Zurvalina. Dona Zurvalina fazia doce. Isso, doceira. Né, da família da Elionai, do Zorba, do Epaminondas, do Zorba, do Escolástica. Luiz Felipe Escolástico. Sim. A lista vai longe. Tem o Siriano. Ah, o Siriano. O Esdras. O Edsclay. A Minda. O Edsclay. A Minda. Yeslon. Canhotaço. Pá, tem um aqui que é meu parente. Yesverton. Yesverton. Yesverton. É bom esse Yes. É um cara bem positivo. Ô, meu, deixa eu dar um. Rapidamente a propósito do que se falou agora há pouco, porque parou a obra na Arena do Grêmio. Parou. Em função do frio que sentem os nordestinos, um parceiro no Twitter aqui manda a seguinte sugestão, o Fábio Oliveira. E se o Grêmio doasse a grife do Renato Portaluppi pros operários da Arena? Vai encalhar, né? Vai encalhar mesmo, vai vender. Manda lá pros caras. E pra encerrar a lista aqui, ó, Nélvio, Élvio, Gumercindo e Floravante. Gumercindo ou Gumercindo? Os dois, é uma loucura. Não, é um dos dois. Pode ser os dois, até Gu ou Gumercindo. Não, aqui é Gumercindo. Ah, o Guma. Gumercindo é um nome romântico, né? Pra botar numa criança. Gumercindo! Como é que vamos botar o nome do nenenzinho? Bota Gumercindo! Esse pico russo. É uma emoção pra família. A Maiara de Gravataí pediu aqui um Dali Grêmio. Dali Grêmio! E um... Toda gordinha tem o seu valor, né? Toda gordinha tem seu valor. Toda mulher tem seu valor. Mulher é mulher, vamos comer um X, vamos tomar uma gelada, vamos dormir pelado. Ah, ela pediu tudo isso pra ela, pô. Claro, vamos comer um X, vamos comer um X. Vamos tomar uma cervejinha. Vamos no motelzinho, Isso aí. Maiara, tá feliz agora, meu. Muito bom. E aí, KG? Aí um amigo fala pro outro, mas vem, Cate. Tem que pegar o jornal. Tu acha mesmo que com computador, essas coisas aí, os jornais impressos poderão acabar? Não. Aí diz outro, óbvio que não, né? Mas por que que não? Ninguém vai conseguir matar a mosca com o computador, não. Ai, Dedê. Abraço pessoal da Zero Hora. Dedê. Logo depois de se mudar, lá do netinho, pegou e ligou pro vô, meu. Qual é que é, vô? Beleza, meu? Da Zog. Ô, meu, sabia que a gente se mudou pra casa nova, meu? Ah, é mesmo, vô. E vocês estão gostando da casa nova, meu netinho? Sim, nada, é muito bom, vovô. Tem um quarto só pra mim, nada. Oh. Outro só pra manas, meu. Só o coitado do pai que ainda tem que dormir com a mãe. Muito bom, cara. Coitado do pai tem que dormir com a mãe. Que isso, rapaz. Que isso. Pô, tá, o nego velho foi embora de Alegrete pra Porto Alegre e levou junto com ele a galinhazinha que ele tinha de estimação. Foi morar num pequeno apartamento e deixava a galinhazinha dentro de uma caixa de madeira. Um dia, o nego velho foi trabalhar e deixou a caixa e a porta do apartamento aberta. Ah, não. A galinhazinha então resolveu dar uma volta. Saiu na porta do prédio, deu uma olhada na sua volta e tal. Na rua onde ela morava, a prefeitura estava asfaltando. E tinha largado um pouco de asfalto. Ao ver aquela coisa preta, ela pensou: acho que estão lavrando essa terra. E já que estão lavrando, deve ter minhoca. Deu uma bicada no chão. Nisso veio um rolo compressor que estava trabalhando. Chapou a galinha. Passou em cima da galinha. Deixou ela lisinha, rente do chão. Assim. Passados alguns minutos, ela foi tirando uma asinha pra fora. Tirou mais uma outra asa, um pouquinho. Mais um pouquinho, conseguiu tirar o corpo do asfalto. Deu uma chacoalhada e gritou. Mas credo, isso que é galo! Não aquelas porcarias lá de Alegrete! Oh, pô. bom, um comentário sobre a galinha. Participação brilhante da galinha. Demais. Já não bastava o porco agora. É um programa animal. Não precisa. Vamos batizar a galinha. Tem que dar nome pra galinha do Pretinho. Vamos. E aí, Porazinho? Olha, tem aqui as diferenças enviadas pelo Diego Magnata. Diego Magnata. Se auto-intitula Diego Magnata. Diego Magnata. O grande Diego Magnata. Tem nada pra mim aí, filho? Sempre tem. Só uma na minha aí. Sempre tem, Magnata. Agora, depois do programa, nós vamos. Bergamota, agora depois do almoço. Como é que é? Tem que fazer um depósito pra mim, que tu entra na fila lá dos mais velhos. Aí tu deposita. Deixa comigo que eu vou pra lá, bem tranquilo. Aí o Diego Magnata manda o seguinte: as reações do homem, da mulher e de um gay. Diante de uma barata, o homem: ah, se eu não tivesse descalço. Ah, esse dia eu matei uma barata com a mão, velho. Tu sabe que eu ia dizer isso, cara. Me superei, batei uma barata com a mão, no instinto absoluto, a barata saiu de trás do fundo, pá! Esmagou. Esmaguei, e aí depois tu disse: ah, que minha na mão ainda. Ficou aquela cara de pinhão, né? Cara, maluco. Sabe que eu tava me lembrando, cara? O meu pai, meu finado pai, ele pegava barata pela asa, assim, ó, cara. E saía com o bichinho. Bota macho nisso. Isso é galo velho. Galo velho. Macho. Ai, não, mas vamos combinar. É, matar com a palma da mão também. Bom, é nego ver isso. O pai matava com a mão. Eu tenho medo. Pai do Porão. Aí o homem diante da barata: ah, se eu não tivesse descalço. Aí a mulher: socorro, sai de perto de mim, moço nojento. E o gay: alô, é do corpo de bombeiros. Diante de um belo homem, o homem diz: esse aí é viado, baita viadão. E a mulher: ai, é um deus. E o gay: é meu. Quando está amando, o homem: peça o diabo que você quiser, neném. Opa! A mulher: ai, eu te amo. E o gay: como você reagiria, opa, por acaso soubesse que outro homem está gostando de você? Revelações importantes do programa. Ao ver uma partida de futebol, o homem: que golaço! Feito! A mulher: ai, que saco! E o gay: ai, que pernas! Quando vão ao cabeleireiro, o homem: corta! A mulher: ah, para só as pontas. E o gay: eu quero igualzinho dela. Ou pica atrás. Corta na frente e pica atrás. Aí, quando estão no campo de futebol, o homem: juiz ladrão, desgraçado! A mulher: por que ninguém passa a bola ali pra aquele de preto com apito? E o gay: vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! É isso aí. Tá bem, Porazinho, muito obrigado. Diego Magnata mandou pra nós. Estamos encerrando mais um Pretinho Básico aqui pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Uma última frase de um ouvinte nosso que está um pouco atrasado. Ele lança aqui: Cuca indo para o Grêmio. Mas já informamos, amigo. Essa é a frase do Maurício. Né? Informação da Débora de Oliveira. Isso, é a Débora. A Débora de Oliveira, a informação. O Cuca tá indo pro Grêmio. Não. Não é o Cuca tá indo, é o Cuca. A manchete é: Cuca indo para o Grêmio. Na verdade, essa informação não tá, não é oficial ainda, né? Não é oficial. É uma. Olha o Juarez na. Essa informação. Que o Renato também vai ficar. Essa informação quem deu foi o Zini no seu blog. O Zini é um jornalista da Zero Hora. Pô, mas se o Zini deu, tá dado. É, cara. Nem sempre. Que nem o Zini. É, o Davi com o Ronaldinho. É como eu e o amor. Deu, tá dado, não é? Não tem como pegar de volta. A Débora de Oliveira, a informação. Cuca indo pro Grêmio, Cuca indo pro Grêmio, Brito. Ó, novidade, Débora de Oliveira, boa informação. Parece que tá voltando o Jonas. Obrigado, ficamos por aqui. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o cabelo no espaguete, a gente se fala logo mais às 6 da tarde no PB.